Fecheiro 35. O orador dizia: Encontramos-nos cobertos de crimes e de erros, sim. Esquecemos o essencial para apenas viver de hora a hora. E todavia temos razão perante o universo, perante o futuro, perante esta magnífica e miserável pátria, que não é a União de Repúblicas Socialistas Soviéticas, nem a Rússia, mas sim a Revolução. Ouviram? A revolução sem um território preciso, mutilada, universal, humana. Saibam que na batalha de amanhã, praticamente todos os ativos acabarão mortos num espaço de 3 meses. Esses ativos são vocês. É preciso que saibam porquê. O mundo há de rachar-vos ao meio. Seria melhor interrompê-lo? Não seria um crime deixá-lo falar daquela maneira? O comissário político é o responsável por tudo o que é dito na tribuna da escola. Mas será que tem o direito de interromper o enviado do Comitê Central? O comandante da guarnição, esse idiota, não devia estar a entender nada do que era dito. Provavelmente apenas ouvia um murmúrio de frases. O diretor da escola, corado, concentrava toda a sua atenção num cinzeiro. O orador dizia. O comissário apenas apanhava fragmentos daquelas frases ardentes, sem conseguir associá-los uns aos outros. Os velhos da minha geração já morreram todos. A sua maior parte morreu no erro, na confusão, no desespero, servilmente. Tinham sublevado o mundo, todos eles aos serviços da verdade. Nunca se esqueçam, o socialismo, a revolução, amanhã, a batalha pela Europa em plena crise mundial. Ontem, Barcelona, o início. Chegámos demasiado tarde, demasiado reduzidos pelos nossos erros. Este esquecimento do proletariado internacional e do homem, demasiado tarde, miseráveis que somos. O orador falava da frente de Aragão, das armas que não tinham chegado. Porquê? Gritava tudo isto num tom de desafio. Sem responder. Numa alusão a quê? Proclamava o heroísmo dos anarquistas. Dizia, e o comissário hipnotizado não conseguia tirar os olhos dele, dizia: Talvez eu nunca mais volte a falar, jovens. Não vim aqui em nome do Comitê Central, do nosso grande partido, dessa coorte de ferro. Coorte de ferro? Esta expressão não pertencia a ela, ao traidor Bukharin? Inimigo do povo, agente do Intelligence Service, para vos transmitir estas frases decoradas, às quais Lenin chamava a nossa mentira comunista, uma com mentira. Peço-lhes que vejam a realidade. Seja ela desconcertante ou vil, com a coragem da vossa juventude. Digo-vos que a considerem livremente. Que nos condenem, na sua consciência, a nós, os velhos, que não soubemos fazer melhor. Digo-lhes que, ao julgar-nos, vão mais longe do que nós. Convido-os a sentirem-se homens livres, sob a couraça de disciplina, a julgarem tudo, a pensarem em tudo pela vossa cabeça. O socialismo não é a organização das máquinas, a mecanização dos homens. É antes a organização dos homens lúcidos e decididos, que sabem esperar, ceder, voltar à carga. Verão então o quanto todos nós somos grandes, nós, os últimos, vocês os primeiros do amanhã. Vivam em frente. Haverá entre vós quem tenha pensado em desertar. Porque quem se enforca ou quem mete uma bala na cabeça está a desertar. Eu compreendo-os bem. Também já pensei nisso algumas vezes. Ou não teria o direito de lhes falar? Digo-lhes que olhem para este grande país que têm pela frente, este grande futuro. Digo-lhes, é digno de pena aquele que só pensa na sua vida, na sua própria morte. Não percebeu nada. Ele que se vai embora é o melhor que tem a fazer, que se vai embora com a nossa pena. O orador continuava nesta incoerência. Com uma tal energia que o comissário político perdeu por momentos o autodomínio e só voltou a recuperá-lo quando ouviu Kondratiev referir-se ao chefe em termos estranhos. O homem mais solitário de todos nós, aquele que não pode recorrer a ninguém, esmagado pela sua missão sobre-humana, pelo peso dos nossos erros comuns neste país retrógrado, onde a nova consciência é débil e doente, pervertida pela desconfiança. Mas terminou com fórmulas tranquilizadoras sobre o guia genial, a mão inabalável do timoneiro, o continuador de Lenin. Quando se calou, toda a sala ficou a pairar numa indecisão penosa. A presidência não dava o sinal para os aplausos. As 300 cabeças presentes no auditório esperavam pelo que viria a seguir. O jovem mongol soergueu-se para bater palmas com paixão, o que desencadeou um tumulto de aplausos inegáveis, como que eletrizados, no qual se registavam ilhéus de silêncio. Kondratiev viu Sasha no fundo da sala. Estava de pé, sem aplaudir, com os cabelos despenteados. O comissário político, de costas para a assistência, fazia sinais. Uma orquestra começou a tocar "Se amanhã a guerra". A sala entoou em coro aquele refrão másculo. Três operárias condecoradas com uniformes da aviação química surgiram no primeiro plano da tribuna. Uma delas com a nova bandeira da escola, de seda vermelho-fogo, ricamente bordada a ouro. Uniformes novos, encimados por sorrisos constrangidos, rodearam Kondratiev durante o baile. O comandante da guarnição, não tendo percebido nada do discurso, mas animado por uma ligeira embriaguez, comportava-se como um urso empanturrado com doces. Para as sanduíches que ia oferecendo, tendo-as ido buscar ao bufete a três salas de distância, encontrava expressões de licodoces proferidas com os beiços apertados. "Prove só este caviarzinho, meu caro camarada. Ah, a vida, a vida!" Ao atravessar o círculo de pares que dançavam, com uma bandeja na mão, uma expressão radiante, botas tão reluzentes que refletiam a seda adjante dos vestidos, parecia estar prestes a escorregar grotescamente para trás, mas continuava a avançar, não obstante a sua sobrecarga, com uma extraordinária leveza de cavaleiro das planícies. O diretor da escola, um bulldog rubicundo, cujos minúsculos olhos azuis conservavam uma expressão fria como aço, não se mexia, não dizia nada. De pernas cruzadas, com um jogar sorridente e imóvel de personagem secundária, ao lado do delegado do Comitê Central, ruminava fragmentos de frases incompreensíveis que ele sentia poderem ser claramente terríveis, que faziam pairar sobre a sua cabeça uma obscura ameaça, quaisquer que fossem as suas lealdades. "Encontramo-nos cobertos de crimes. Todavia temos razão perante o universo. Os vossos antepassados morreram todos servilmente, servilmente." Era tão inacreditável que ele se deteve nas suas ruminações para deitar um olhar de soslaio a Kondratiev. Já agora, seria mesmo o autêntico Kondratiev, membro substituto do CC? Ou antes algum inimigo do povo que abusara da confiança das organizações, falsificando os documentos oficiais com a ajuda de agentes estrangeiros para levar palavras de traição ao coração do Exército Vermelho? A suspeita atenazava-o de tal maneira que o fez levantar-se, encaminhando-se para o bufete com passos inquietos, para ver bem de perto a fotografia do camarada, enquadrada por fitas vermelhas. A dita não deixava espaço para dúvidas, mas os artifícios do inimigo são inesgotáveis. As conspirações, os processos, as traições até dos próprios marechais eram bem prova disso. Aquele impostor podia estar disfarçado. Os serviços de espionagem tiram partido de semelhanças fortuitas com uma arte consumada. A fotografia podia ser falsa. O camarada Bulkin, recém-promovido a tenente-coronel, que entretanto vira desaparecer três dos seus superiores num espaço de 3 anos, provavelmente fuzilados, entrou imediatamente em pânico. A primeira coisa que lhe ocorreu foi mandar guardar as saídas e alertar o serviço secreto. Que responsabilidade! Ficou com a testa coberta de suor. Através dos pares, levados nos movimentos do tango, avistou o chefe da segurança da cidade, o qual conversava muito seriamente com Kondratiev. Talvez ele já o tivesse topado. Estaria a interrogá-lo, dissimuladamente. O tenente-coronel Bulkin, com a sua constituição de bulldog, a testa cónica coberta de rugas horizontais que denunciavam a tensão que lhe ia na alma, percorreu os salões à procura do comissário político e acabou por encontrá-lo, também ele preocupado, à porta da cabina telefónica, ligação direta com a capital. Saveliev, meu amigo, disse-lhe Bulkin, agarrando-o pelo braço. Não sei o que se passa. Mal me atrevo a pensar. Eu tenho a certeza de que este é o verdadeiro enviado do Comitê Central? O que é que está a dizer, Filon Platonovich? Aquilo não era uma resposta. Trocaram sussurros aterrados. Deram a volta à grande sala para observar novamente Kondratiev, o qual, de pernas cruzadas, fumava com uma franca sensação de bem-estar, divertido com os dançarinos, entre os quais se encontravam belas raparigas e rapazes de boa substância humana. Ao vê-lo, o respeito deixou-os colados ao chão. Bulkin, o menos inteligente dos dois, soltou um longo suspiro e murmurou num tom confidencial. Não lhe parece, camarada Saveliev, que isto pode ser o prenúncio de uma mudança de direção no CC? O indício de uma nova linha a seguir na educação política dos quadros subalternos? O comissário Saveliev questionou-se se o seu telefonema ao comissariado central, com o resumo do discurso de Kondratiev, não teria sido uma loucura, ainda que feito em termos extremamente circunspectos. De qualquer modo, quando se despedisse do camarada delegado do CC, ter-lhe-ia de dizer que as preciosas diretivas contidas no seu interessante relatório servirão para orientar todo o nosso trabalho educativo, já a partir da manhã. Em voz alta, concluiu. Pode ser que sim, Filon Platonovich, mas penso que nos devemos abster de qualquer iniciativa, enquanto não recebermos instruções complementares. Kondratiev preparou-se para partir. Com pressa de escapar àquele círculo de patentes obsequiosas, apenas o conseguiu por um breve instante, dando por si, sozinho, graças a um acaso inacreditável, à saída do salão repleto de música e de movimento. Dois rostos dançantes surgiram à sua frente, um deles encantador, com um riso primaveril nos olhos, o outro com traços firmes, como que iluminado por uma claridade contida. Sasha. Sasha reteve a sua parceira e giraram lentamente no mesmo lugar para que ele se pudesse inclinar na direção de Kondratiev. Obrigado, Ivan Nikolaevich, pelo que nos disse. O movimento ritmado levou a outra cabeça para junto de Kondratiev, uma cara emoldurada por tranças castanhas presas na nuca, uma testa lisa, sobrancelhas douradas. O movimento levou-a de novo. E foi Sasha, com a sua boca sem brilho, o seu olhar intenso e velado, quem se aproximou. O rapaz disse em voz baixa, sob o barulho da música, sem emoção aparente. Ivan Nikolaevich, receio que não tardem a prendê-lo. Eu também, disse simplesmente Kondratiev, despedindo-se afetuosamente deles, com um pequeno aceno. Tinha pressa de fugir daquele mundo irritante, daquelas grandes cabeças de uma inteligência rudimentar, demasiado bem alimentadas, daquelas insígnias de comando, daquelas raparigas demasiado bem penteadas, que não eram mais do que jovens sexos sob sedas vistosas. daqueles rapazes que não conseguiam deixar de se sentir inquietos, incapazes de realmente pensar, porque diversas disciplinas lhe proibiam, e que conduziam a sua vida quase com alegria, rumo a sacrifícios próximos, cujo significado lhes escapava. Talvez seja muito bom isto de não podermos dominar por completo o nosso cérebro e que ele nos imponha imagens e ideias que preferiríamos rejeitar cobardemente. É assim que a verdade faz o seu trajeto, não obstante o egoísmo e a inconsciência. Durante uma valsa no grande salão iluminado, Kondratiev recordara-se subitamente de uma manhã de inspeção na frente do Ebro. Uma inspeção inútil, como tantas outras. Os Estados-Maiores já não podiam fazer nada para remediar a situação. Durante um momento estudaram com ar competente as posições do inimigo nas colinas russas, cobertas de arbustos como a pele de uma pantera. Amanhã apresentava uma frescura de começo de mundo. Brumas azuladas esgaçavam-se sobre as encostas da sierra. A pureza do céu não parava de crescer. Os raios de sol iam se erguendo sobre ela, prodigiosamente visíveis. Um leque que se espalhava até à curva cintilante do rio que separava os dois exércitos. Kondratiev sabia que as ordens já não eram executadas, nem executáveis. Que aqueles que as davam, aqueles coronéis, uns deles semelhantes a mecânicos esgotados por um excesso de noites insones, outros a belos cavalheiros, que na realidade deviam ser saídos do ministério para um fim de semana na frente, prontos para partir para Paris, numa missão secreta, num avião e no vagão-cama, todos aqueles chefes da derrota, heroicos e desprezíveis, haviam deixado de ter ilusões a respeito de si mesmos. Kondratiev virou-lhes as costas e subiu, sozinho, por um caminho de cabras semeado de pedras brancas, até ao abrigo do chefe de batalhão. Numa curva de trajeto, um som discreto e rítmico levou-o a aproximar-se de uma crista próxima. Cardos cresciam até ao cume, eriçados, solitários numa terra áspera, e aqueles arbustos espinhosos, poupados pelo bombardeamento da cidade, penetravam o céu. Imediatamente abaixo daquela minúscula paisagem de desolação, uma equipa de milicianos dedicava-se silenciosamente ao enchimento de uma vala onde se alinhavam os cadáveres de outros milicianos. Os vivos e os mortos vestiam de igual. Tinham praticamente os mesmos rostos, os dos mortos assumindo a cor da terra, mais comoventes que assustadores, com as suas bocas entreabertas, os seus lábios por vezes inchados e aquele mistério da ausência de sangue. Os dos vivos, magros e absortos, inclinados sobre a terra, cobertos de suor, sem ver, como que ignorados pela luz matinal. Aqueles homens trabalhavam depressa, em uníssono, produzindo as suas pasadas um único jorro de terra, com um som discreto e abafado. Ninguém os comandava. Nenhum se voltou para Kondratiev. Nenhum, provavelmente, se apercebeu da sua presença. Incomodado por estar ali atrás deles, completamente inútil, Kondratiev voltou para trás, descendo num esforço para que as pedras não deslizassem sob os seus passos. Agora esquivava-se de forma idêntica daquele baile e ninguém se voltava para o ver. Encontrava-se tão distante daqueles soldados dançarinos como dos milicianos coveiros de Espanha. E como acontecera em Espanha, o Estado-Maior também foi ao encontro dele. Rodeou-o, pediu-lhe conselhos ali na grande escadaria de mármore. Viu-se forçado a descer, cercado de comissários, secretários, comandantes, recusando-lhes todas as ofertas. As mais altas patentes convidavam-no para passar a noite em sua casa, para assistir às manobras no dia seguinte, para visitar as oficinas, a escola, a caserna, a biblioteca, a piscina, a secção disciplinar, a cavalaria motorizada, o hospital modelo, a impressora ambulante. Ele ia sorrindo, agradecendo, tratando por tu gente que não conhecia, chegando mesmo a gracejar, não obstante uma violenta vontade de lhes gritar: basta, calem-se de uma vez. Eu não pertenço à raça desses estados maiores. Será que a minha cara os induziu em erro? Nenhum daqueles fantoches suspeitava que ele acabaria por ser preso em breve. Todos eles apenas o viam nessa sombra gigante do carimbo do Comitê Central. Dormiu no Lincoln do CC. Algures durante o percurso, um pouco antes da alvorada, um sobressalto arrancou-o do sono. A paisagem começava a libertar-se das trevas, campos negros sob estrelas pálidas. Aquela desolação noturna, Kondratiev reencontrou-a algumas horas mais tarde num rosto de mulher, no fundo dos olhos de Tamara Leontievna, já no seu gabinete do consórcio dos combustíveis. Ele sentia-se bem-humorado, com um comportamento familiar de homem normal. Agarrou-lhe no braço com um sorriso e de imediato deu por si invadido por um estranho terror. Ora, vejamos. Está muito bem encaminhada esta questão com o sindicato do Donietz. Estará resolvida em 24 horas. Mas o que é que se passa consigo, Tamara Leontievna? Está doente? Não era preciso ter vindo esta manhã, se não estava a sentir-se bem. Teria vindo custasse o que custasse, murmurou a jovem com os seus lábios descorados. Peço desculpa, mas tinha de o avisar. Estava desesperada, sem saber como o dizer. Vá-se embora, Ivan Nikolaevich, imediatamente, e não volte. Ouvi sem querer uma conversa telefónica entre o diretor e não sei quem. Não quero saber. Não tenho direito de saber. Nem tenho tão pouco direito de lhe contar. Mas o que é que eu estou a fazer, meu Deus? Kondratiev agarrou-lhe as mãos. Estavam geladas. Então, eu já sei. Tamara Leontievna, acalme-se. Pensa que eu vou ser detido? Ela confirmou, com um movimento das pálpebras. Vá-se embora depressa, depressa. Mas não, disse ele, de maneira nenhuma. Afastou-se dela, voltando a ser o distante subdiretor encarregado do controle dos planos especiais. Fico-lhe grato, Tamara Leontievna. Trato de preparar para as 2 horas o dossiê das minas de carvão de Uzokovka. Entretanto, preciso de falar ao telefone com o secretário-geral do partido. Insista. Diga que vai da minha parte. Preciso de uma ligação ao gabinete do secretário-geral. Imediatamente, se faz favor. Aquela claridade poderia ser a claridade do último dia? Uma hipótese em mil de conseguir uma audiência. E então? O belo peixe marinho, completamente coberto de escamas, cada uma delas refletindo toda a luz de um universo asfixiante, a debater-se na nassa em pleno impossível, sem ar. Mas eu estou pronto. Fumou furiosamente 2 baforadas de um cigarro, esmagou-o na beira da mesa e atirou-o violentamente para o chão. Acendeu um outro logo em seguida e os seus maxilares cerraram-se. Esqueceu-se de si mesmo, na sua poltrona de diretor, naquele gabinete absurdo, antecâmara de um lugar de torturas imprevisíveis. Tamara Leontievna entrou sem bater. Eu não a chamei, disse ele iradamente. Deixe-me sozinho. Ah, sim, passa a chamada para aqui. Fugir? Talvez existisse uma pequena possibilidade? O que foi agora? As minas de carvão de Gorlovka? Não, não, disse Tamara Leontievna. Eu pedi a audiência para si. Ele está à sua espera, exatamente às 3 no Comitê Central. O quê? O quê? Você fez isso? Mas quem é que lhe deu a autorização? Você deve estar doida, não pode ser verdade. Você só pode estar doida. Eu ouvi a voz dele, prosseguiu Tamara. Foi ele próprio quem veio ao telefone, garanto-lhe. Ela falava com uma veneração apavorada. Kondratiev ficou petrificado. O grande peixe marinho que começava a morrer. Muito bem, disse ele secamente. Trate do relatório do Donetsk, de Gorlovka, etc. E se está com dor de cabeça, tome uma aspirina. 3:50. A grande sala do secretariado-geral. Dois presidentes de repúblicas federadas conversavam em voz baixa. Outros presidentes, constava, tinham desaparecido depois de sair dali. 3 horas. Passos no vazio. Faça o favor de entrar. Entrar no vazio.